Olá, boa noite Campeche, Rio Tavares. Está no ar mais uma vez Moqueca de Siri 98.3, uma frequência comunitária. Começamos com Marcela Belas e Thaís Nader. Recicle. Este é o Moqueca de Siri pela Rádio Campeche, toda quinta-feira das 8 às 9 da noite. 98.3, tem o repeteco do programa aos domingos, das 11 ao meio-dia. Plástico, madeira, ferro e metal. Agora uma música sobre terrorismo. Anos 12, uma releitura de 12 anos. Ai, como eu sinto saudade quando eu me recordo daquele nosso tempo em que passávamos as tardes assoprando cartucho de Super Nintendo, sendo piloto da NASA ou agente da CIA. Eu perdia horas, ficava dentro de casa enquanto fazia um belo dia lá fora e nunca mais que eu ia embora. Ai, como eu sinto saudade quando eu me recordo daquele nosso tempo em que

Você está sintonizado na Rádio Campeche 98.3. Esse é o Moqueca de Siri. Agora um pedido que chegou por um ouvinte muito especial, o querido amigo Júnior Barreto Santana. Santa de Santana chorou sangue era tinta vermelha, a nossa Santa Padroeira chorou sangue era Deus e beleza, a Santa de Santana chorou sangue. Sangue era tinta vermelha, a nossa Santa Padroeira chorou sangue, chorou sangue era Deus e beleza, despego meu. Quem girou a moenda partiu, na pressa o rosário quebrou. Santa desata o apuro, leve tanto, sempre sido só. Tange solto, quebrado, quebrado, claro, carmo, nossa sede o bar. Madeira oca, estende o apuço, capela sertana, sementeiro, lajedo, molhado, pisado, pisado, claro, carmo, nossa sede o bar. Nossa sede o bar, nossa sede o bar. A Santa de Santana chorou sangue, chorou sangue era tinta vermelha, a nossa Santa Padroeira chorou sangue era Deus e beleza, despego. A moenda partiu, na pressa o rosário quebrou. Chorou. Louveira santa desata o apuro, leve tanto, sempre sido só. Tange solto, quebrado, quebrado, claro, carmo, nossa sede o bar. Madeira oca, estende o apuço, capela sertana, sementeiro, lajedo, molhado, pisado, pisado, claro, carmo, nossa sede o bar. Nossa sede o bar, nossa sede o bar.

sem documento, com Juliana vetando contra o vento. Saímos da nossa idade média nessa nau, diretamente para a era do pré-sal. Queca de Siri pela Rádio Campeche. Esse foi Tom Zé e Malu Magalhães, Tropicália, Jacta Este. Agora Vivo Tendo Fogo, a banda Ed. Vamos falar de fogo, aquele fogo interno, aquele fogo bom. Depois de Escambau com Fogo. 98.3. Fogo eu vivo vendo, vivo tendo fogo quando fogo festivo. Fogo eu vivo vendo fogo, se do fogo eu me esquivo. Fogo eu vivo vendo, vivo tendo fogo quando fogo festivo. Tendo te contornado, voltando a te contornar. Fogo eu vivo tendo, em torno me movendo, se toca sai faísca. Começando outro incêndio, quilômetros de pernas eu consigo arrudear. Em ritmo ofegante, com o corpo a crepitar. Nas fogueiras cerebrais. Vivo tendo fogo, sinto pouco eu me viro. Pouco eu vivo tendo, sinto se por pouco eu não sinto. Sinto pouco tempo, vivo tendo pouco, se com pouco eu me viro. Pouco eu vivo tendo, sinto se por pouco eu não sinto. Tendo te contornado, voltando a te contornar. Pouco eu vivo vendo, em torno me movendo, se toca sai faísca. Começando outro incêndio, quilômetro de pernas eu consigo arrudear. Em ritmo ofegante, com o corpo a crepitar. Nas fogueiras cerebrais. Contornado, voltando a te contornar. Fogo eu vivo vendo, em torno me movendo, se toca sai faísca. Começando o incêndio, quilômetros de pernas eu consigo arrudear. Em ritmo ofegante, com o corpo a crepitar. Nas fogueiras cerebrais. Oh, provocantes, flamejante delírio. Andando na rua com os olhos descalços, confesso a mim mesmo: pra que tantos carros, por que tanto lixo espalhado no chão? Tropeço em gente dormindo. O gosto do asfalto está dentro de mim, os prédios brotando qual fosse um jardim. A onda de medo me estorque meu brilho, só sei que no vento eu me espalho. Fogo é o que me dizem meus amigos de respeito, é que eu trago labaredas em meu peito, é que eu explodo quando entro em combustão. Fogo é o que me dizem meus amigos de respeito, é que eu trago labaredas em meu peito, é que eu novas ideias, meu cérebro arde, meu peito incendeia adiante o improvável e a simples beleza. Não sei se compete ao meu signo. O fato é que o álcool me deixa vibrante. As causas e efeitos não são como antes. Procuro entender meus sinais de fumaça. Não sei meu futuro de ouvindo no Moqueca do Siri, Giovanni Caruso, Maria Paraguaia, galera de Curitiba, Escambau, do disco Sopa de Cabeça de Bagre. Agora Otto, pode falar cowboy. 98.3, Rádio Campestre. Que as costureiras bordaram num pano branco de algodão, do que vale a terra, minha companheira, do que vale o amor sem suas. Onde é que eu posso ir? Onde é que eu posso chorar? Quem tem amor pode dar, quem não tem pode esperar. No mar revolto não tem razão pra sofrer, é nadar. O que os olhos não veem, voz. Pode falar cowboy, pode falar cowboy, pode falar cowboy. Miro no ser, preciso ter o saque mais veloz. Pode falar cowboy, pode falar cowboy, pode falar cowboy. Do A, do Moqueca de Siri, Recicle, com Marcela Belas e Thaís Nader, do disco Playground. Depois, Anos 12, Luca Argel, Poeta de Bar, João Capdeville, Santana, com o querido Júnior Barreto. Toca no Moqueca há 14 anos. Tom Zé e Malu Magalhães, Tropicália e Jacta Este, Banda Ed, Vivo Tendo Fogo, Escambau, com a música Fogo, Pode Falar Cowboy, com Otto, e no fundo estamos ouvindo Teju na Estrada, com a banda da Cell. Toda quarta-feira tem a roda do Choro Xadrez, Isaltina de Assunção Farias, 439 Rio Tavares, a partir das 19 horas. Todo domingo tem o Samba da Castanheira, no On the Road Hostel, a partir das 19 horas, R$7 no trocado. Domingo geralmente tem forró no queima-zóio, mas é bom confirmar, às vezes rolam outros ritmos. Este programa é contra a renovação da concessão da Pedrita. Uma ilha não é lugar de uma pedreira, fora Pedrita. Se tiver material para mandar pra gente, músicos locais, ou músicos independentes de qualquer lugar do mundo, moquecasiri@gmail.com. Esse programa é todo feito em software livre. Já quebramos a janela do Bill Gates. Já devoramos a maçã do Jobs. Agora no Moqueca de Siri, uma música tragicômica, Clarice Falcão. Quando eu te vi fechar a porta, eu pensei em atirar pela janela do 8º andar, onde a Dona Maria mora, porque ela me adora e eu sempre posso entrar. Você chegar no T, olhar no espelho seu cabelo, falar com seu Zé e me ver caindo em cima de você, como uma bigorna cai em cima de um cartoon qualquer. E aí, só nós dois no chão frio, de conchinha bem no meio fio, no asfalto riscados de giz. Imagina que cena feliz. Chegassem, os bombeiros retirassem nossos corpos do Leblon. A gente ia para o necrotério, ficar brincando de sério, deitadinhos no bem bom. Cada um feito um picolé, uma mesma etiqueta no pé. Na autópsia daria pra ver como eu só morri por você. Precisando ouvir te amo, sair da sua boca

Rádio Campest 98.3, uma frequência comunitária em FM. Ninguém perguntou por você. Letrux. Eu ri, te citei, mesmo assim. Moqueca de Siri. Como quem não quer nada. Já tive tudo com você, dois filhos com você na minha cabeça, com você. Tudo com você, conta conjunta com você, suruba com você na minha cabeça, com você. Tudo com você. Por fonte segura, que o Samba da Castanheira mudou de local, não é mais no On The Road Hostel, é na Lagoa da Conceição, no CAI Floripa, domingo, 19 horas. Aqui se erra, mas tenta se consertar. Os milhões de ouvintes que nos dão esse feedback, essa retaguarda. Pra você que chegou agora, essa é a nossa experimentação sonora semanal, Moqueca de Siri. Moqueca é com U, em referência à música de Pelado da Mangueira. Xenia França, Pra Que Me Chamas. Rádio Campeche 98.3. Essa é a penúltima de hoje. Nem mesmo Ibege, Paro e Ibege é gêmeo. E Calundu, Sozanga, a baiana, o baiano, que são lembrados na folia em fevereiro. Aruanda, Aganju, Azunodô, Ajaio, palavra véia, longe da onomatopeia, de tapar o sol com uma peneira, escantear o índice na prateleira. Não fecha a conta, a cota é pouco e o corte é fundo. E quem estanca sabe o choque do terceiro mundo. De vez em quando um abre a boca sem ser oriundo, para tomar pra si o estandarte da beleza, luta e o dom. Com papo tão em fundo. É gêmeo. E Calundu, Sozanga, a baiana, o baiano, e são lembrados na folia em fevereiro. Aruanda, Aganju, Azunodô, Ajaio, palavra véia, longe da onomatopeia, de tapar o sol com uma peneira, escantear o índice na prateleira. Não fecha a conta, a cota é pouco e o corte é fundo. E quem estanca chaga o choque do terceiro mundo. De vez em quando um abre a boca sem ser oriundo, para tomar pra si o estandarte da beleza, luta e o dom. Com papo tão em fundo. Por que tu me chama se não me conhece? Vai procurando o que um dia cê acha. Vai procurando o que um dia cê acha. Vai procurando o que um dia cê acha. Vai procurando o que um dia. Este foi o Moqueca de Siri, que vai para a rede com o número de 155. Daqui a pouco. Tem o Repeteco no domingo, das 11 ao meio-dia. E o programa é sempre gravado nas quintas, das 8 às 9, supostamente depois da Voz do Brasil. Agora a última de hoje, La Digna Rabia. Amanhã vai ser maior. Uma boa semana, paz, saúde, sorte, trabalho, orgasmos, prazer, sorrisos, abraços, afeto e saudações rubro-negras. A cumbia. Amanhã vai ser maior, mañana será mais grande, nada será. We'll be right back. Pra quem prestou atenção, teve uma leve engasgada nessa última música, Amanhã Vai Ser Maior, com a Digna Arábia. Mas ao vivo é assim mesmo. Vai ao ar pela internet, assim, sem edição. Este é o Moqueca de Siri, desde 2006, Rádio Avera, Rádio Livre, Rádio Comunitária.